488, passou o marcador externo, avistado, checa o trem. Airbus 308 Avianca ingressou pista no zero para decolagem imediata, aguardando o livre pouso, 1011, 516, aguarde autorização para o pouso triple. 5488, passou externo, baixado e travado. Copio o controle, proa 350, Oscar Lima Hotel. Direita 350, Oscar Lima Hotel. Proa 350, Oscar Lima Hotel. Afirmativo, direita 350, Oscar Lima Hotel. Autorizado subir até nível de voo 100, Oscar Lima Hotel. 100, Oscar Lima Hotel. Tango Índia Bravo, está no pátio 4, pronto para a copa. O setor que vai afastar? 10 milhas, setor noroeste. Tango Lima Kilo Zulu, curva à esquerda, proa 180, limite ao localizador. Afirmativo. Autorizado, 10 milhas noroeste, afastando 10 milhas da 17, proa direta do noroeste. Acionando 0175 e o controle opera em 19.8. Ok, controle 19.8, transponder 0175, vamos decolar direto da 17 para o setor noroeste, afastando 10 milhas a 110 do Tanguinha Bravo. Tanguinha Bravo, chame agora a torre 186 para o acionamento da decolagem, 1011 é justo, qual o POB? POB 04. Piado, morro. Para o táxi 3217 com 87 a bordo, alterna Guarulhos com 2 horas e 35 minutos de autonomia. 235, 87 Guarulhos, 3217. Táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera 10, lá 186 Torre, 1011, ajuste, bom voo. Cuidado que Juliette Alfa, no ponto de espera, vai chamar Torre em 198 de sinal meio, 3217. Para o táxi, voo 1785 com 151 a bordo, alterna Campinas, 3 horas 49 minutos. 13-4 Campinas, qual é o bem, Felipe? 151. Autorizado, Via Índia Alfa, agilizando como número 1, lado 186, torre 1011, ajuste, voo 1785, bom voo. Índia Alfa, torre 186, ajuste 10, 11, voo 1785, uma boa. Tango Lima Kilo Zulu, desça para 2500 pés, que é legal no 09. 2500, 09. Oscar Lima Hotel, como é pro ideal para o destino? Pro ideal 352, desculpa, 299. A pro ideal 299, confirme, Oscar Lima Hotel. Afirmativo, 299. Oscar Lima Hotel, autorizado, vai direto ao destino. Direto Barreiros 299, acendeu para a centena, Oscar Lima Hotel. Gol 1925, chame torre 1836. 1836, boa. Solo, Salvador, Papa Romeu, no primeiro exame, tambor. 5488, pousou, livrou no solo 37, 121.9. 21.9, 5488. Ok, o Gol no 785, decolarei de imediato. Tráfego a companhia 1 milha do externo. Decolarei, a linha decola de imediato? Afirmo. A linha decola de imediato, pista 10, 90 com 17, chegou no 785. Livre a linha e decolar de imediato, Gol no 785. Salvador, muito boa tarde, Gol 1925. Uma milha para o externo, baixar travado. Gente, continua a aproximação, 37, companhia ingressou na pista, para a decolagem imediata sem parar, 90, 90 com 16, agora a liberação, checa o trem. Talvez receba a indicação de transponder na próxima cabeceira 17, porém as aeronaves estão no solo, ok? Ah, positivo. Então, aguardando para o pouso, voo, nossa. 45, Oscar Lima Hotel. 72045, Oscar Lima Hotel. 22 a bordo, senhor. 118,90, a torre está operando hoje. 118,6 a torre, agora no voo 1011 ajuste. Positivo, 118,6 após 119,35 no controle do 90 X-Ray, tambor. Pronto na ponta, espera da 10, da 3217. 3217, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera da 3217. Leão 330, rota 250. Decolando a 190, curva direita, Nadael, Leida, após Leida, voa BDF e após sai conforme. O plano 5030, o transponder, quais são? 5430, transponder. Controle opere 199.8. Atualizado 360, Galeão, rota 350, aerovia, decolando a 10, curva direita, Nadael, Leida, BDF. 5430 no transponder e 198 ao controle, voo 1077. Deixa eu confirmar o nível autorizado? O nível 360. Isso, 36. Correto, o resto de cotejamento, chama o condutor para o push acionar. Vai chamar o voo 1077, obrigado. Matheus, vai falar direto da Oscar para o Noroeste. Vamos conferir. Ok, então tá livre até a Oscar, tô com o CRT Juliano Cabeceira 197, reporte para a decolagem com o Noroeste, entre as finais 17 e 10. Informativo, igual o CRT, então reportará para a decolagem, o Nebraska está pronto, aguardo o CRT, então já podemos adiantar. Só um instantinho, Golo 785, decolado 240, 198, boa viagem. 198, boa. Boa, pode tomar a voa do Noroeste, o Tango de Abago, para a decolagem, evitando o sobrevoo do CRT na cabeceira, ok? Afirmativo, vai dar colar o tanto do outro, vai ter que tomar para o solo, um abraço. Chato radar, decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 1785. Lima Kilo Zulu estabilizado no localizador. Estabilizando agora, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, qual é a aproximação, chame tu e 1 na noite, décima meia. Noite mesmo. Perfil de subida e o mesmo perfil de subida do CIT que está na alinhada 17 já pronto um pouco antes, vem? Tentando manter a ponta de espera da 1-0, está 3-2-1-7. Salvador Lima Kilo Zulu, está 1 milha e meia para o externo. Gente, Lima Kilo Zulu, reporte quarta milha checado, prossegue 1-0 ou 1-7? 1-0, Lima Kilo Zulu. Gente, no zero, continua igual a liberação. Informação de tráfego, tem um helicóptero decolando com o Pro Noroeste, o Robson 44. Não vai interferir na sua aproximação para a cidade. Ótimo, João. 925 no Solos 41, cruzou, levou, direita 219. A direita 219, chamada o Gol 92, com 9425. Aos 41, voa Noroeste, mantenha e chame o controle agora em 1-9, decimal 8, até a volta. Aos 41, controle 119.8, até a volta. Ciente, Alfa Kilo, parte 3, partará, voa na 925. Torre, eu estou 3217. 3217. Você tem uma previsão para a nossa decolagem? Estou com o tráfego passando o marcador externo, assim que ele pousar, o senhor vai ser autorizado para o alinhamento e decolagem da sequência. Ah, tá ok. Não, tá ótimo então. Não, eu ia solicitar caso possível vetoração, só para poder estar aqui para guardar o tráfego da gente. Obrigado. Eu, Tango India Bravo. Papão, meu Tango India Bravo, mantenha 5 condições visuais, 500 pés. Condições visuais, 500 pés, na escuta permanente, India Bravo. Lu. Baixo 3 verde e repouso no zero, Lima Kilo Zulu. Que é legal no 0 no 1, reporte do través do parque do Tesla. Portará no través do parque, Mike Acuja. 4790. 3.000, autorizado com Gunhas. Rota Leida Bridge, opção 1-6, PC conforme. Decorado no 0 com curva pela direita. Não precisa dar o Leida, depois voa Bridge. 5446, transponder, controle opere 1-9-8. Autorizado nível 360 para São Paulo, decola 10 com curva direita, da EL, Leda, Bridge, apesou no 6, a partir daí conforme plano de voo, aciona 5446 e o controle em Salvador 1-9-8, Pantanal 47. Correto, portão 1-1-1, no portão, chama quando pronto para o push acionar. Bloco chamarei 9-6, Pantanal 47. 1925, parte principal, portão 07. Parte principal 07, gol 925, obrigado. Mercado Coco 97, foi o Sandro. Você Pista Uniforme, estou com um Cessna 412 na curta final, Pista 10, está visual contrário? Vitor Charlie Torre, 18.6. Boa Torre, 18.6, Mike, é confirma. Posso? Luiz Bravo, confirma intenções. Pode manter essa frequência, chame para o retorno, se for o caso. Positivo, não vem aceitando, mantém frequência, chama para retorno, não vem para aceitar. Torre, Papa Romeu, Mike é convito. Mike é convito, da presente, autorizado prosseguir para o cruzamento da final da pista 1-0, reporte para girar base pela direita no 7, o conceitejo vai iniciar a rolagem da pista 1-7, no perfil da subida da El. Reportará curvando base na 1-7, Mike é convito. Na 3-2-1-7, alinhar e manter aqui 1-0. Nem mantém na 1-0, tá 3-2-1-7. Vitor Uniforme, agora 245, controle agora em 1-1-9, décima 8, tenha uma boa viagem. 198, obrigado, bom serviço. Lima Kilo Zulu Livres, no solo 245, à direita 121-9 para o Pat 3. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Papatango, Oscar Vitor Uniforme. Papatango, Oscar Vitor Uniforme, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da El. Perfil da DAEL, acessar o 400, acho que é Vitor Uniforme. 3217-90 com 16, pistolo 0, livre da colagem. Decolagem da 10, 3217, graças. Uno 785, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 133, 25, gol 1785, uma boa. Decolado aos 47, 198, boa viagem. 198, grato, uma boa, 3217, tá. Controle Salvador, boa, 3217, da TAM, passa 1.900 na sua escuta visual. TAM, 3217, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 320 da EL, 360 da EL, desculpa, autorizaria da EL ou Leda da presente? 3217, mantém o perfil da saída da EL. É perfil 3217. É convite no solo 48, à direita, frequência livre. Livre, Mike, é convite, boa tarde, senhor. Tá. 206, cruzando 210 para 150, na proa. Na proa de Mari, sem informação tango. 4206, senhora identificação via chegada a Mari, desce até nível de voo 050. Para o 050, do 4206. 1-0-7-7-6 para puxa essa nave. Sete-sete-meia-dúzia autorizado, puxa acionar, chama o táxi. Chama o táxi, vamos dar o sete-sete. Solo Recife, trip 5219, parte 3 para puxa acionamento. Antes fosse Recife, comandante. Salvador ainda, é o 5219 da trip, parte 3 autorizado, chama o táxi. Solo Salvador, trip 5219, parte 3 para puxa acionamento. Autorizado, parte 3, chama o táxi, trip 5219. Autorizado, chamar para o táxi 5219. Aproveitando para passar o 479, também está pronto para pushback no 9. Autorizado no 11, Pantanal, chama o táxi. Paremos, Pantanal 479. E o November X-Ray Tango? Prossiga, X-Ray Tango. November X-Ray Tango já no pedágio, vai manter um sobrevoo de aproximadamente 15 minutos, somos para regresso. November X-Ray Tango. Ok, então pode manter o setor e chame para o regresso, November X-Ray Tango. O setor é o único. Ok, chama para regresso, Tango. Salvador, boa tarde, Webjet 5729 para Confins. Informação, Tango. 340 Confins é aprovado, aceita? Aceito, 340. Autorizado, Confins 340, rota Leda, Bridge. Após ser conforme o plano. Decolando a 10, concorra pela direita no perfil da Dael. Leda, após o Bridge e sai conforme 50. Correção 5450, transponder, controle APR 199, decimal 8, web 5729. Sabatão, Oscar, Vitor Uniforme, chame 4 Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1251, alternando 13325. Obrigado, é uma boa tarde. Pronto para o posto de acionamento no portão número 10. Ok, na número 2 nesse setor, tem um Airbus no ônibus já iniciando a retaguarda, assim que mesmo livrar a gente coordena, ok? Pra você iniciar. Maravilha, obrigado. Então, Guinta Bravo, informa essa posição. Equipe 5219, 42 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Direito, trip, mantém a posição. Mantendo a posição, trip 5219. Observação, Gosta de Motel, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 1260, qual a secundária? 128, decimal 8, Oscar Limatão. 228, cara. 7, táxi, ponto de espera da 10218. 6. Obrigado. Já estamos direto, estamos do. Cinco, sete milhas noroeste do Salvador, contato radar, vou ir na proa de Bonf para a chegada Bonf. 127, 1077, seguindo o ATR da Trip, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, lá 186 torre, 1011, ajuste no voo. Ativo Juliette Alfa no ponto de espera 18, voo 0, estabilizado no localizador. Localizador Nexei desce via para 2.800.000. Opa, com o número 3, no ponto de espera 2.686, ajuste 1011, o web, o patrão 4711. Destaque parte, Juliette, ponto de espera da Alfa, ali ponto de espera da 10.816, patrão 4711. Web 5729, assim que o Airbus livrar, está agora autorizado, sem táxi. 5, espaço expansão, está autorizado, 5729. Solo Salvador, gol na 925, informação Tango. 925 Brasília, aprovado, 36, aceita? Aceito, por gentileza, prossiga. Brasília, 360, rota Tesouro 97, decola da 10, curva direita, subida gole, transmissão Fito, 5441, transponder, controle APL 1 9.8. De toque para chegada a man, após para descida. Ok, tá no grau de descida, vai voar na pro de bom chegada a man, para descida aí, tranquilo. Vamos lá, deixa até nível de voo 050. 050 na pro de bom, já tranquilo. Mal 8, o gol 1925. Correto, gol 1925. É, só confirmando, transponder 5441, portão 07, sem encontro ponto para o puxa acionar. Ciente, transponder 5441. Palavras para fácil, do tráfego para Congonhas, no 360, já aprovado. Confirme o pai que se encontra e a pista que vai tranquilizar. E está pronto, cópia. Autorizado com ganhos 360. Rota Leda, Bridge, Up Zulu no meia, Bravo até Zulu, após sair conforme. Decolada 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após voa Bridge. 5465 transponder, controle APL em 1 9.8. Grupo 5219, decola 5598, boa viagem. 19.8, confirme, senhor. Acima, 1.9.8, boa viagem. 19.8, flip 5.29, muito obrigado, senhor. Uma boa tarde, bom trabalho. O gol no 077, o ponto para pronto. Gol no 077, boa tarde, alinhar e manter. Ali bateu o gol no 077. É, chama a torre agora, você está no padre Aerostar, chama a torre agora em 186, para o táxi inicialmente, para o cruzamento a 197. Meio 11 ajuste, o Alfa Bravo Papá. Alfa, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 200, saída Gole. Na Gole 200, 35209, teria alguma possibilidade de liberar da restrição de uma centena a 15 milhas? Nós passaríamos no 080. Mas houve só uma confusãozinha aqui, é 5441 no nosso transponder? Ou 5471? 5441. Ok, então muito obrigado. 200, trip 529, muito obrigado. Posição Zulu, manter a posição na sede parte 3, tráfego do objet no pushback no setor de táxi. Assim como eu cruzar sua frente, a gente coordena o seu ingresso. Aguardando, Zulu. Salvador 5729 está com 133, autonomia 0334, alternando Guarulhos. Autorizado, Juliette Alfa, teu ponto de esperada 10, lá 2186, 1011 ajuste, bom voo. Juliette Alfa, porta de espera da 10, 118.000, 1.011 no ajuste, obrigado, boa tarde. Tranquilo, Zulu, assim que o Boeing da Web cruzar a frente, o senhor ingressa para a principal e reporte na Lima. Vamos reparar para a passagem e reportar na Lima. Pantonar o 471, mantém o ponto de espera. Ah, 8002 estabilizado. No momento, 002. São 8002, chame torre, 1 8.6. 86, 077, decolado 58, 198, boa viagem. 198, ok. Torre Salvador, 8002, estabilidade ILS da 10, baixar travado. 2, ciente, checa o trem, pista no zero, pouso autorizado, 100 graus, 14, 9, 1011 no altímetro. Pouso, baixar travado, 8002. 0, saída da El. 360 no Dael, bola 077. Salvador, vamos 399, boa tarde. Quem que chamou? Gol 1399, ciência da informação Tango. 399, reconhece, mas seja aprovado. Somos do Copa, do Paradel. Poderia confirmar, senhor? 360 aprovado, guardando a cópia, é isso? Isso, só um minuto para a cópia. A saída da El. Lima, Kilo Zulu, até Quebec, chame para cruzamento no 7. É Quebec, chamado cruzamento no 7, Kilo Zulu. Pronto, Cosmo, 399. Autorizado, para Colônia 360, rota Lida, Brinde, Up do Luno 6, pode sair conforme. Decolada 10, curva direita, no perfil da Dael Lida, após Brinde, 5424 transponders, controle opere 119, decimal 8. Ciente, autorizado 360 para Congonhas. É, decolando 0, curva direita, da El, Leda, Bridge, Uppers, Lua, 1-6, 5-4-2-4, eu transpondo, 19-8, controle, para o gol, 1-3-9-9. Só confirmando o transponder, eu me equivoquei, o 5-4-2-4. Mantido, 5-4-2-4, então, o transponder, gol 3-9-9. É, passou 0-8, chama quando pronto, para depois estacionar. Chama lá quando pronto, gol 3-9-9. Zulu vai atingir o 50. Estamos Zulu, desça até 3.007 QNH no 09. 3.000 no 09, o Gillette Tango Zulu. 24206, continua a aproximação, o Banda está alinhado para a decolagem imediata quando liberada a pista. Continue com a liberação 90-14.011 no altímetro. A gente no 011, conseguiu a aproximação, agora não precisaria fazer o 4206. 8002, solo 03, libera a direita 1219. Direita 1219, então 8002. Exato. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingressão no pátio principal. Alfa, Kilo, para o Pátio 3, reportará a Juliette para ingressar no pátio principal, então 8002.